mensagens. DJ Felipe. Amar como eu te amo é complicado. Pensar como eu penso é um pecado. Olhar como eu te olho é proibido. Tocar seu corpo velho é um delito. Já não sei o que vou fazer. Se apagar o sol, como vai ser teu amanhecer? Falar em português, aprender também francês, ou descer a lua até você. Eu quero te dar um beijo, te presentear as manhãs, cantar para acalmar seus medos. Quero que não te falte nada. Eu quero te dar um beijo, encher de amor a tua alma, levar pra conhecer o céu. Quero que não te falte nada. Daria. Minha religião eu trocaria. Por você tanta coisa que eu faria. Mas você já não me dá uma notícia. Já não sei o que, o que vou fazer. Se apagar o sol, como vai ser teu amanhecer? DJ Felipe, tocando só as melhores. Yeah. Como vou viver se é você o meu destino? Yeah. Como vou viver com meus sonhos escondidos? E aquela luz do abajur que iluminou seu corpo me fez lembrar que apesar daquele adeus, eu no meu quarto te vejo chegar como antes. Que eu faço se o meu amor foi pro outro lado do mundo? Pro outro lado. O que eu faço se o meu amor não acabou? E você não voltou. E você não voltou. Banda Portal da Rocha e Luana Bronze. Yeah. Você tem que saber, eu estou arrependida. Yeah. Eu já descobri, ela é só sua amiga. Sei que foi loucura, obsessão, foi um capricho, medo de te perder. E apesar daquele adeus, eu no meu quarto aqui é sucesso não para. DJ Felipe. Não se esconda, eu cheguei, só nós dois. Mais ninguém, cara a cara, face a face, nosso anseio, quero é mais. Comece por meus pés, sem pressa pra acabar, que o tempo é a favor, capricha amor. Você como imaginei, um príncipe de sangue azul, amante número um, capricha amor, amor. Tira minha roupa, do jeito que eu sempre sonhei. Tira minha roupa,